Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 13 de maio de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Que hoje, e sem exceção, aliás, tal como disse na passada semana, ontem, aliás, cumprindo aquilo que lhe disse ontem, vamos trazer aqui mais uma peça de música clássica. Neste caso é do russo Sergei Rachmaninov, Concerto para piano número 2, que terá a duração aproximada de 35 minutos. Por isso mesmo, vamos ouvir já de seguida esta obra, e esta é a minha única intervenção. Aos estimados ouvintes, quero deixar a continuação, ou quero desejar a continuação de uma ótima tarde, na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje não vai haver, por problemas técnicos, o programa Top Portugal. Mas assim, ficamos com mais música por agora, e então temos mais lá para a frente outros programas, como por exemplo Um Contra o Outro e também o Cherry Play. São apenas exemplos de programas que pode escutar aqui mesmo no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 2. Até ao próximo sábado. Boa tarde.